Fecheiro 34. Kondratiev convocou os chefes de destacamento para um conselho de Estado-Maior. Para preparar as operações do dia seguinte, tirou debaixo do seu colchão de palha o último saco de pão negro ressequido e distribuiu ele próprio aquelas rações inesperadas. Tinha escondido aquela reserva suprema para o momento do esforço supremo. Cada homem recebeu dois pedaços que lhe cabiam na palma da mão. Os moribundos reclamaram o seu quinhão, rações desperdiçadas. Enquanto os chefes deliberavam à luz dos archotes, apenas se ouvia as côdeas a serem atacadas por dentes doridos. Daquele episódio de outros tempos, os dois homens não tinham naquele momento mais do que uma recordação documental. Continuavam a avaliar-se, como que às apalpadelas. Kondratiev disse: "Já quase me tinha esquecido tudo isso. Naquela altura eu não suspeitava que o valor da vida humana seria tão baixo 20 anos após a vitória." Aquele comentário não tinha nada de agressivo, mas Popov percebeu que não poderia ter sido mais direto. Kondratiev sorriu. "Sim, de madrugada caminhámos durante muito tempo na areia molhada. Era uma madrugada silenciosa, verde. Sentíamos-nos monstruosamente fortes. Fortes como mortos, pensei eu. E não tivemos de combater. O dia nasceu sobre a folhagem amarga que íamos mastigando ao avançar. Ao avançar com uma alegria desvairada. Sim, meu velho." "Agora que já passaste dos 50, pensou Popov, o que é que ainda te resta dessa força?" Depois, Kondratiev ficou responsável pelos transportes fluviais, quando as barcas abandonadas apodreciam ao longo das margens. Regateou com pescadores manhosos e desolados em lugares perdidos. Formou equipas de jovens, nomeou capitães de 17 anos e encarregou-os de comando das jangadas. Criou uma escola de navegação fluvial que ensinava essencialmente economia política. Tornou-se o grande organizador de uma região. Discutiu com a comissão do plano. Solicitou a direção das indústrias de peles do extremo norte. Cumpriu uma missão na China, junto dos dragões vermelhos de Sichuan. Não era um homem dado a cedências, pensou Popov. Psicologicamente um soldado e não um ideólogo. E os ideólogos sensíveis à dialética flexível e complexa da nossa época capitulam mais facilmente do que os militares. Uma vez iniciado o processo, 7 em cada 10 vezes vemo-nos forçados a fuzilá-los, sem mais conversas, mesmo quando acabam por prometer que hão de portar-se bem diante dos juízes e do público. Nunca há a certeza. E o que é que se pode fazer depois? Experiências, inquéritos secretos, processos encerrados, processos prováveis, recordações, dossiês, isto e muito mais, coisas disformes, confusas, claras, quando tal se tornava útil. Tudo isto passou pelo cérebro de Popov, enquanto ele pesava os imponderáveis. Kondratiev esquecera-se da sua vida naquele momento, mas quase adivinhava tudo o resto, com um meio sorriso, duro, quase insultuoso, bem instalado no seu cadeirão. Popov sentiu uma extrema agressividade nele. Não ia conseguir nada ali, o que era bastante irritante. A morte de Rijik deitara por terra 50% do processo. Kondratiev, o acusado ideal, deitava por terra os outros 50%. O que dizer ao chefe? Era impossível não lhe dizer nada. Passar ao lado, deixar aquele imbróglio para o procurador Radchevsky. Aquela mula que só pensava em conseguir carradas de condenados havia de fazer asneira atrás de asneira. E mesmo que o abatessem, miserável besta de tiro que era, não ganhariam nada com isso. Popov, sentindo que o seu silêncio se prolongara alguns segundos a mais, Levantou a cabeça, apenas o suficiente para sofrer um golpe direto. Percebeste bem o que eu disse? Perguntou-lhe Kondratiev, sem levantar a voz. Eu disse-te muita coisa em poucas palavras, parece-me. E sabes, eu nunca volto atrás com a minha palavra. Por que é que ele insistia tanto? Poderia ele saber? Como? Era impossível que ele soubesse. Com certeza, disse Popov atabalhoadamente. Nós conhecemos-te, Ivan Nikolaevich, nós damos-te valor. É um prazer, disse Kondratiev, completamente insuportável. E o que ele não disse, mas pensou, Popov ouviu perfeitamente. Eu também vos conheço. Então vais a Serpukhov amanhã, de carro. Popov não encontrou mais nada para dizer. Apresentava o mais falso dos seus sorrisos cordiais. O seu rosto nunca fora mais cinzento. A sua alma nunca se mostrara tão esfarrapada. Foi salvo por um telefonema. Adeus, Kondratiev. Tenho pressa. É uma pena. Devíamos ver-nos mais vezes. Raio de vida é esta. É bom falar um pouco com o coração aberto. É excelente. Kondratiev seguiu até à porta com o olhar carregado. Diz-lhes que hei de gritar por todos os que não se atreveram a gritar, que hei de gritar sozinho, que hei de gritar debaixo da terra, que quero lá saber de uma bala na cabeça, que quero lá saber de ti e de mim, porque é preciso acabar por gritar. O tudo estará perdido. Mas o que é que me está a dar? De onde me vem esta energia? Será da minha juventude, da madrugada, de Inocentievka ou de Espanha? Pouco importa, hei de gritar. Aquele dia em Serpukhov desenrolou-se numa região da lucidez próxima do sonho. Como é que Kondratiev podia sentir a certeza de que não seria detido naquela noite, nem durante o trajeto no automóvel do Comitê Central, conduzido por um motorista da segurança? Ele sabia-o e fumava tranquilamente. Admirava as bétulas, a cor amarelada e cinzenta dos campos sob nuvens brancas que corriam muito depressa levadas pelo vento. Não se apresentou no comitê local antes da solenidade, como deveria ter feito. Prefiro ver o menos possível destas caras administrativas. Mas ainda deve haver boa gente entre estes burocratas de província. Dispensou o motorista, desconcertado, no meio de uma rua. Parou diante das fachadas das mercearias e papelarias cooperativas, nas quais encontrou de imediato pequenos letreiros, onde se podia ler: amostras, caixas vazias, estes em caixas de bolachas. Não há cadernos. Seguiu em frente, passeou-se pelas ruas, leu o jornal afixado à entrada da Comissão de Revisão dos Trabalhos Industriais. Um jornal exatamente igual aos de todas as cidades provinciais da mesma importância, sem qualquer dúvida alimentado pelas circulares diárias da direção da imprensa regional do CC. Limitou-se a ler a crónica local, conhecendo, à partida, todo o conteúdo das duas primeiras páginas. E encontrou de imediato as curiosidades que seriam de esperar. O redator da coluna local escrevia que o camarada presidente do Kolkhoz, o triunfo do socialismo, não obstante os repetidos avisos do comitê do partido, insiste no seu pernicioso desvio ideológico, antivaca, contrariando as instruções do comissariado dos Kolkhozes. Antivaca. Que belo neologismo! Por Deus, aquelas prosas de analfabetos deixavam-no simultaneamente furioso e triste. O camarada Andriuchenko não permitiu que as vacas fossem atreladas às charruas. Será preciso recordar-lhe a decisão da recente conferência, tomada por unanimidade, após o relatório tão convincente do veterinário Trotskin? Kondratiev recordou-se de ter visto algures, sob um céu imenso de estepe, uma vaca a puxar uma carroça, na qual apenas se podia observar um caixão branco e flores de papel. Uma camponesa e duas crianças pequenas seguiam atrás dela. Porquê, realmente? Se ela pode puxar o caixão de um pobre diabo até ao cemitério distante, porquê é que não há de trabalhar os campos? Depois, o diretor da leitaria pode sempre comparecer no tribunal se a produção de leite descer abaixo das exigências do plano. Perdemos entre 16 e 17 milhões de cavalos durante a coletivização, o que representa 50 a 52%. Azar da vaca das terras russas. Visto que não podemos pôr os membros do Comitê Central a puxar as charruas. Não havia nada no resto do jornal. Nicolau I mandou os seus arquitetos oficiais desenharem modelos de igrejas e de escolas a seguir por todos os construtores em toda a extensão do Império. Quanto a nós, temos esta imprensa de uniforme redigida por estes desgraçados que se lembram de inventar desvios ideológicos anti-vaca. Trata-se de um processo lento, a ascensão de um povo, especialmente quando lhe colocamos fardos tão pesados sobre os ombros e tantas correntes no corpo. Kondratiev pensou nas relações complexas entre a tradição e os erros pelos quais nós próprios somos responsáveis. Um jovem alto, com uniforme de cabedal preto da escola de tanques, saiu apressadamente de uma loja, voltou-se e deu por si subitamente cara a cara com Kondratiev. Uma surpresa hostil mostrou-se nos olhos frios daquele rosto imberbe. Olhos decididos a não revelar nada. Tu, Sasha! Exclamou baixinho Kondratiev e sentiu que a partir daquele instante também ele iria fazer um esforço para não revelar nada, rigorosamente nada. Sim, Ivan Nikolaevich, sou eu, disse o jovem, tão perplexo que deu por si ligeiramente corado. Kondratiev quase lhe disse idiotamente: está um lindo dia, não é verdade? Mas aquela evasão não era admissível. Uma cara regular, viril, com a testa alta, as narinas largas de um natural da Grande Rússia. Uma cara bem parecida, sob o capacete de cabedal. Dás um belo guerreiro, Sasha. Isso vai bem? Sasha quebrou duramente o gelo com uma calma inconcebível, como se estivesse a falar de coisas perfeitamente banais. Pensei que me haviam de expulsar da escola quando prenderam o meu pai, mas não. Será que sou um dos melhores alunos ou existe alguma diretiva no sentido de não expulsar das unidades especiais os filhos dos fuzilados? O que é que lhe parece, Ivan Nikolaevich? Não sei, respondeu Kondratiev, baixando os olhos. As biqueiras das suas botas estavam sujas. Um verme ensanguentado, parcialmente esmagado, arrastava-se no intervalo lamacento entre duas lajes. Havia também um alfinete sobre a pedra e, a poucos centímetros, um escarro. Kondratiev ergueu novamente os olhos e fitou Sasha de frente. E tu, o que é que te parece? Durante algum tempo disse a mim mesmo que toda a gente sabia que o meu pai estava inocente. Mas, evidentemente, isso não me interessa. Além do mais, o comissário político aconselhou-me a mudar de nome. Recusei. Fizeste mal, Sasha. Isso vai prejudicar-te bastante. Não tinham mais nada a dizer um ao outro. Nada. Vamos ter uma guerra? Perguntou Sasha, no mesmo tom inexpressivo. Provavelmente. O rosto de Sasha iluminou-se ligeiramente com um sorriso interior. Kondratiev sorriu com gosto. Não digas nada, rapaz. Já percebi. Primeiro o inimigo. Precisas de livros? Sim, Ivan Nikolaevich. Livros alemães sobre a tática de combate dos tanques. Vamos ter de enfrentar táticas superiores. Mas teremos uma moral superior. Isso mesmo, disse Sasha secamente. Vou tratar de te fazer chegar esses livros. Boa sorte, Sasha. Boa sorte para si também, disse o jovem. Existiria mesmo aquele brilho peculiar nos olhos dele, aquele tom subentendido na voz, aquele vigor contido no aperto de mão. Ele tinha todo o direito de me odiar, pensou Kondratiev, o direito de me desprezar. Todavia ele deve compreender-me, saber que também eu. Uma rapariga aguardava Sasha, diante das figuras de cera da cooperativa de cabeleireiras sindicalizada Sherazade, permanentes a 30 rublos, um terço do salário mensal de uma operária. Kondratiev dedicou-se a cálculos mais sérios. Segundo as estatísticas ultrapassadas dos boletins do CC, já eliminamos até à data entre 62% e 70% dos funcionários, administradores e oficiais comunistas, isto em menos de 3 anos. Ou seja, em cerca de 200 mil homens representantes dos quadros do partido, entre 124 mil e 140 mil bolcheviques. Os dados fornecidos não permitem apurar com exatidão a proporção de fuzilados relativamente aos internados em campos de concentração, mas a avaliar pela experiência pessoal, é verdade que a proporção de fuzilados é particularmente elevada nos círculos dirigentes, o que sem dúvida adultera a minha perspectiva. Alguns minutos antes da hora marcada para o seu discurso, ele já se encontrava sob a colunata branca do peristilo da Casa do Exército Vermelho. Secretários inquietos correram ao seu encontro. O secretário do Comitê Executivo, o secretário do Estado-Maior, o comandante local, outros ainda, praticamente todos vestidos com uniformes tão novos que pareciam polidos, com cabedais amarelos, coldres reluzentes, rostos igualmente reluzentes, apertos de mão obsequiosos. Um séquito impressionante acompanhou-o quando subia a grande escadaria de mármore e jovens oficiais enchiam o peito para lhe apresentar continência, magnificamente imobilizados. Dentro de quantos minutos devo tomar a palavra? Limitou-se ele a perguntar. Dois secretários responderam de imediato, ambos os rostos inclinando-se solicitamente. Dentro de 7 minutos, camarada Kondratiev. Uma voz que o respeito tornara rouca, arriscou. Deseja tomar um copo de vinho? E acrescentou num tom humilde e casual. Temos um Tsinundali fabuloso. Kondratiev assentiu com a cabeça e obrigou-se a sorrir. Era como se estivesse a marchar, rodeado por manequins perfeitos. O grupo entrou num salão bufete, onde duas telas, com pesadas molduras, se encontravam em paredes opostas de cor creme, dos dois lados das vitualhas. Uma delas representava o Marechal Klimenti Efremovich Voroshilov, montado num corcel de batalha semirrampante, o seu sabre nu apontando para uma área fuliginosa no horizonte. Bandeiras vermelhas rodeadas por um mar de baionetas avançavam ao longe atrás dele, sob nuvens carregadas. O cavalo encontrava-se representado com um cuidado extremo. As narinas e o olho negro, realçado com um ponto de luz, revelavam uma execução ainda mais bem conseguida do que os pormenores da cela. O cavaleiro tinha a cabeça redonda, ligeiramente braquiocefálica das imagens populares, mas as estrelas de ouro da sua gola reluziam. O outro grande retrato mostrava o chefe de túnica branca a falar numa tribuna, e era de madeira pintada. O sorriso era mais um esgar. A tribuna assemelhava-se a um bufete vazio. O chefe, mais parecendo um empregado de restaurante caucasiano, prestes a dizer-nos, com o seu sotaque característico: já não há mais nada, cidadão. Em contrapartida, o verdadeiro bufete rutilava com a alvura e opulência, pejado de caviares, de esturjões do Volga, de salmões fumados, de enguias douradas, de aves, de frutos da Crimeia e do Turquestão. a generosidade da nossa terra natal, observou jovialmente Kondratiev, ao aproximar-se daqueles acepipes, para receber das mãos rechonchudas de uma loira deslumbrada o prometido copo de Tsinondali. O seu gracejo, de cujo azedume ninguém se apercebeu, deu origem a risinhos indulgentes, não muito convictos, uma vez que ninguém sabia se o riso seria realmente permitido na presença de uma personagem daquela importância. Kondratiev viu atrás da empregada eleita para o servir e para lhe sorrir, fotogénica, permanente de 50 rublos, e condecorada com a insígnia de honra no trabalho, uma grande fita vermelha presa na parede à guisa de grinalda, em redor de uma pequena fotografia, a sua. Letras de ouro proclamavam: "Bem-vindo, camarada Kondratiev, membro substituto do Comitê Central." Onde diabo foram eles desencantar este velho retrato, bando de lambotas? Kondratiev bebeu lentamente o vinho do Cáucaso, rejeitou com uma mão severa os sorrisos e as sanduíches. Lembrou-se de que apenas deitara uma vista de olhos desatenta aos tópicos impressos do seu discurso, fornecidos pela secção de propaganda do Exército. "Com a vossa licença, camaradas." O séquito estabeleceu imediatamente um vazio com 3 passos de diâmetro à sua volta, enquanto ele tirava uma série de papéis amarrotados do bolso das calças. Um enorme esturjão, de olhos brancos, apontava-lhe os seus minúsculos dentes carnívoros. As lâmpadas dos lustres refletiam-se na geleia ambarina. O discurso impresso referia à situação internacional, a luta contra os inimigos do povo, o ensino técnico, a invencibilidade do exército, o sentimento patriótico, a fidelidade ao chefe genial, guia dos povos, estratega único. Imbecis! Deram-me o discurso padrão para os representantes do Serviço do Moral com patente general. O chefe do nosso grande partido e do nosso invencível exército, animado por uma vontade de ferro contra os inimigos da pátria, encontra-se simultaneamente imbuído de um inegável amor aos trabalhadores e a todos os cidadãos honestos. Pensem no homem. Ele pronunciar estas palavras inesquecíveis na 19ª conferência, e deviam ter ficado impressas em letra de fogo na consciência de cada comandante de unidade, de cada comissário político, de cada. Kondratiev calcou aquelas frases feitas, mortas, no bolso das calças. De senho franzido, começou a procurar os olhos de alguém. Uma dezena de rostos apresentou-lhe outros tantos sorrisos prestáveis. "Estamos aqui ao seu dispor, camarada membro substituto do CC." Ele perguntou: "Registaram-se suicídios?" Um oficial de cabeça rapada respondeu apressadamente: "Apenas um, razões pessoais." 2 tentativas, os 2 homens reconheceram o seu erro e encontram-se devidamente referenciados. Tudo isto se passou completamente ao lado da realidade, num mundo inconsistente e superficial como uma vista aérea. Então a realidade impôs-se subitamente. Um púlpito de madeira pintada, no qual Kondratiev poisou a mão pesada, peluda, com veias azuis, uma mão que tinha uma vida própria. Ele descobriu-a, observou-a durante uma longa fração de segundo, estudou igualmente os ínfimos pormenores da madeira, e daquela madeira viva, daquela mão, veio-lhe a decisão de fazer simplesmente frente a toda a realidade daquele instante. 300 caras desconhecidas, diferentes, todavia semelhantes, cada uma delas num triunfo silencioso sobre a uniformidade. Atentas, anónimas, moldadas numa carne que fazia pensar em metal. O que esperavam dele? O que lhes dizer que fosse essencialmente verdadeiro? Já ouvia a sua própria voz, com um descontentamento tenso, porque pronunciava palavras inúteis, vistas de relance no resumo da propaganda, há muito conhecidas de cor, mil vezes lidas nos editoriais da imprensa. Palavras das quais Trotsky um dia dissera que preferi-las era como mastigar enchimento de algodão. Porque é que vim? Porque é que eles vieram? Porque fomos educados para obedecer. Eles ainda não o sabem. Eles não desconfiam que a minha obediência é letal. Tudo o que eu lhes digo, mesmo quando é verdadeiro como a brancura da neve, torna-se falso como um espectro. Devido a essa mesma obediência. Eu falo, eles ouvem. Alguns talvez se esforcem para me compreender. E nós não existimos. Nós obedecemos. Uma voz interior respondeu: obedecer não deixa de ser existir. E ele prosseguiu o debate: é existir como existem os números, as máquinas. Continuou a debitar os temas. Viu russos de cabeça rapada, dessa raça forte à qual demos forma ao libertar os servos, para depois lhes quebrarmos a vontade, para os ensinarmos a resistir interminavelmente, para então voltarmos a dar-lhes forma, uma nova vontade contra a nossa vontade. Nas primeiras filas, um mongol de braços cruzados, cabeça pequena, costas direitas, fitava-o duramente nos olhos. Com um olhar sedento, ao ponto de se tornar cruel, avaliava cada palavra. Era como se aquele mongol tivesse distintamente murmurado: não é nada disso, camarada. Tudo o que nos está a dizer não serve de nada, garanto-lhe. Cale-se, ou veja-se encontra palavras vivas. Nós ainda estamos vivos. Kondratiev respondeu-lhe com tal confiança que o seu tom mudou. Atrás dele registou-se uma movimentação entre os secretários, que, juntamente com o comandante da guarnição, presidiam à mesa. Já não reconheciam as frases daquele género de solenidades. Sentiam a inquietação física de um erro de comando em manobras no terreno. A linha de tanques verga-se subitamente, quebra-se, instala-se a confusão. Os comandantes veem-se reduzidos a uma ira humilhante. O comissário político da escola de tanques ficou hirto. Numa tentativa de conter a sua perturbação, agarrou na lapiseira e começou a tomar notas. Tão depressa que as letras se encavalitavam no papel. Não conseguia registar as frases do orador do Comitê Central. Do Comitê Central! Do Comitê Central! Aquilo estava a acontecer?